opinião do jogo. Foi um jogo conseguido da parte da minha equipa, onde merecemos os 3 pontos. E durante os 90 minutos fomos a equipa que mais fizemos para conseguir. E trouxemos 3 pontos para Nogueira, que era esse objetivo. E como é que surgiu este golo, o único golo da partida? O único golo da partida ocorreu de penalti. Um penalti a nosso favor e concretizado pelo o nosso atleta Vitor. E considerou um jogo difícil? É, sim. O Nogueirense, durante a primeira parte, teve o domínio total do jogo. O Oleiras nem conseguiu fazer um remate à baliza do Nogueirense da primeira parte. Depois, na segunda parte, eles tiveram uma boa reação. Nós conseguimos inverter isso marcando. Depois, eles tentaram um bocadinho também chegar ao empate, mas nós controlámos o jogo e conseguimos a vitória sem grandes dificuldades. Então, considera assim um resultado justo? Sim, inteiramente justo. A Nogueirense ocupa então agora o 9º lugar com 6 pontos. Está feliz com a posição na tabela classificativa? Feliz estou, mas penso que poderemos ainda fazer melhor e vamos trabalhar para continuar na cena das vitórias.